3805, tem que dar informação IF, Falecita Guarulhos, senhor 347. Falecita 3805? Afirmativo, tem que dar informação IF, Falecita Guarulhos, nível 340. 3805, está fora da área, aguarde um minuto, cota. Para o táxi 2230-69, a bordo, 4 horas e 40, alternando Salvador. 2230, siga vindo para o ponto de espera, quando a torre 1895, ajuste 1014, bom louco. 2950, muito obrigado, boa. 3250. Primeiro aerogênio, informe Zulu 1-0. Controle 1-29-45, transponda 5436. O 10-3205, aprovado Guarulhos de vocês, 4-0. Decola da 1-0, saída da El, transição Motiva. Após, para o Zulu 1-0, Brilha para o Zulu 1-6, Bravo da Zulu, DCT-3 e Ponto de Sol. Controle Salvador 129-45, transponda 5466. 24 ao 3805. 3805, eu tenho muito correto, vamos para pushback e acionamento. Camarada 3805, mais um próximo. Ainda é bravo, prossiga. N0137, Tangue de Bravo. Fecha minha torre em 1895 para a iniciada decolagem. Tô Alvame, Yankee Mike, a linha pista no 7, reporta pronto. Passarei 2230, cruzado, linha de colar pista 10, vento 190 graus, 109. Autorizado, 3008, desço ao nível 050, chegada a mar. Bank Mike, decolagem autorizada, pista 97, vento 190 graus, 089. Na 3216, chama Recife, frequência 12685, secundário 2545. Passaria 2230, decolado 242, controle 129.45. 2945, obrigado. 320. Zero contato radar, só do nível de voo 180, saída Arbor. Tô vendo bem aqui, Mike, 243, controle 2945. Controle 2945, não vendo aqui, Mike. Gente, não, vem aqui, Mike, condições visuais, corredor axé, reporta o farol da barra. Aqui na Euniforme 50, geralmente é qual saída, senhor? Suca, transição Caju. É, desculpa, não consegui copiar, é o quê? Suca, Suca, transição Caju. Suca, Caju, obrigado, hein, desculpa. Tio 2008. Mantendo perfil para separação com tráfego na saída Argo. Segue pra barra. É o Fulano que te chamou? Só se ativar com o Vila Velha. Solo 3805, está pronto para o táxi, POB 1928, autonomia 4 horas, 5 minutos, alternativa Galeão. 5, siga a GN do ponto de espera 2895. Ajuste no 094, bom voo. Bom trabalho, QNH no 094, táxi a Índia, ponto de espera no 895, na 3805. É que o novembro, solo, voltando? É que o Zulu novembro, pra Fatango, é que o Zulu novembro, tá na escuta do solo? Que chamou pro... Que chamou o solo? Ah, é com Índio Novembro, Seneca no Graé. Tá pronto, cópia? Eu vou local, decola da pista no 7, fica curva à esquerda. Cumpre o preço da saída Puca, transição Caju. Puca Gema, Pô Gema direto na Aracaju. E sai conforme rota. Controle, opera em 129, decimal 45, transponda 50, 5406. O Cisel está subida até 4 mil, restrição da carta. Temos agora o tráfego, está na posição de 12 horas, está a 12 milhas na chegada a mar e descendo para o 050, 737. Corre, boa tarde, 3805, ponto espera, pista 1-0, pronto para decolagem. 3805, autorizado, decolar, pista 1-0, vento 2-0 graus, 1-0-9. Autorizado, decolagem, 1-0, 3805. 1-0-4, torre 1895. Sem indicação, contato radar agora nível de voo no 40, afasta de Salvador, 65 milhas, pro de bom, para interceptar a chegada. Reporte no ideal. De bom, para o sequenciamento, temos 4 aeronaves antes do seu 562. O 2008 mantendo o 050, informação de tráfego agora na posição de 2 horas e 5 milhas no rumo oeste, cruzando 3 mil e subida para 4 mil, é um Alfa-Tango 72. De novembro. Só nasce um táxi. Possível voo elefa o 2230. O 2008, livre de tráfego, descida para 2 mil pés, autorizado, final do procedimento, ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado. Mantém o 060, 6320, aguardando autorização para descida. Formação de tráfego, tráfego 12 horas, 7 milhas, está no rumo oeste, mantendo 4 mil pés, uma Falcon 72. O trip 562 está autorizado para o de Peluda, presidente. Reporte no ideal. Comandou a bandeira 3283, informação 3, copia Brasília 320. Foi até 23, aceita 3.000 ou aguarde 38? Aguarde, aceita 3.000. O Xané 6320, desse é o nível de voo 050. 2945. 2945, boa tarde, Utah 3805. Boa. Acorda a pista 10, sai da Arbor, após a Arbor é controle 129, decimal 45, transporte 5442. Brasília 360, Pesadão 97, Recola 10, Arbor Elefa, pós 945, controle saída 5442, transporte, tá? 3283. Oi, 383, chame para pushback, só. Voltando. Voltou, 1964. Quero chegar da Mari. 2223, da presente, está autorizado para o de conquista, subindo a 1-80. Autorizado 3805, direita da El. O gol no 964, desça ao nível 060, chegada a Mari. Ah, 1219, por gentileza. Certo. 95, bom pouso. 1-1895. O mais Juliette Romeu prossegue para pouso ou sobrevoo no CIA? Positivo. Netuno 99, controle. É, o senhor prossegue com a sua visão para aproximar Salvador ou irá efetuar ele? Salvador, boa tarde, gol 2008, faça o terno, baixar travado. Voo 2008, pouso autorizado, pista 1-0, vento 180 graus, 089. Nível pouso 1-0, gol 2008. Eu tirei do solo. Novamente, Mike, liga frequência para a coordenação de tráfego até regresso. O Xanem 320-2000, ajuste permanece no 0 no 4, está autorizado a final procedimento, reposta estabilizada. Azul 41 no meio, vetor para sequenciamento, esquerda para o 055, correção 050, limite ao lote. Salvador, boa tarde, Oceano 63, no 570 S2. No 5, desça ao nível 050, chegada a mãe. Chama 6320, estabilizado, cheque o trem, chama a torre, 1-8-995, bom pouso. Crescente, na retorno para 1-2-9, por gentileza. 0-1-4. 6320, estabilizado no ILS. Chama 6320, continuando a aproximação, vai de pista livre. Aguardando pista livre, 6320. 2008, na sola 56, linha direita, 121 no decimal 9. 219 ao livrar, gol 2008. Salve a formação de frente, com 7A99 no saldo nacional. Oi, gente, obrigado, meu amigo. Tá. A linha aí mantém, pistão na 7, eco índio novembro. 283, puxa saneamento 09. Boa tarde, salvo 2008, livrou. Azula 29. Livre pouso, 320, tá abaixado, travado. Firmo, depois Juliette e portão 10. Ok. 3283, aguarde o parqueamento do Boeing da Gol. Na sua esquerda, no 10, após estar autorizado o estacionamento. Ah, 805, chama Recife, frequência 1251, no secundário 3395. Avião 1885, desça ao nível 060, chegada a Bonfim. Via 26, desça para 4 mil pés, livre high speed. Voo 964, desça ao nível 070, chegada a Mari. Sigam, patrão no meia. Novembro, decolagem autorizada, pista 17, vento 180, graus 109. Max Alelson, agora é o minuto para copiar. 219, obrigado. Tarido 2230, chama Recife, frequência 1260, secundário 288. Celera 6320, livrou na pista. Chega via alta, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 6320. Voo 1164, voa ITAP. Após ETAP, o voo 1964 prossegue na descida? 964 após ETAP vai descer para 3 mil pés. O ajuste 1014. Temos a informação de um tráfego mantendo condições visuais, está na posição de 11 horas a 3 milhas, mantendo 1500 pés, o 1964. Eu não compreendi sua mensagem, ela está oscilando a intensidade, com chiado e entrecortada. Positivo 964, como copia o controle? Continua entrecortado com chiado. Chame na 12945 no 964. Papapá Eco Índia November, decolado. Você sobe o nível de voo 070, contato radar estabelecido, sai da PUCA. Gol 964. 1964, desça para 3000, ajuste 1-0-1-4. Ok, melhorou sua transmissão, 3000, 1014. Papa Tango Mike Charlie Alfa, Tango Cota. Cruzado Piauí, nível número 0, decola na pistão no 7, plano Yankee. Primeira curva direita, comprimido jogo a saída da bola, após a bola direto. Controle 129 decimal 45, transponda 5440. Trip 5626, vetor radar para sequenciamento, esquerda na proa 225, aguardando vetores para a final. Cotejamento correto para acionamento, chama a torre 1895, quem negão no 0 no 4, bom voo. AT 2000, reforçará estabilizar no S3, voo no 964. Azul 4196, estabilizado, completa final, cheque o trem, torre 1895. Desce para 2.000 pés, 2.000 pés, o 5.626. O ajuste permanece no 0.4. Oi, azul 4.116, passando externo, machado travado. Azul 4.116, pouso autorizado, pista 1.0, vento 2.00, 0.79. Pouso autorizado 1.0, 4.116. O trip 5626, corrigindo, desça para 3.000 pés inicialmente. Alta autoridade, Chamtec. Autoridade, pode aplicar 3, 2, 8, 3. É 315, inicia redução para 200 nós. Vai seguir um Alfa Tango na final. O 964 estabilizado? Estabilizado, 964. Completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. Obrigado, Sandro, 295. Mantendo o Paripe, aquilo que é Vexerra. Temos a aeronave agora na posição, a sua está 12 horas, 9 milhas em descida para 3.000, logo irá iniciar a descida para 2.000 para interceptar o Loki. Mantendo o Paripe, vai passar o tráfego do senhor afastado à esquerda. Preso no 5, desça para 3.000 pés, o ajuste no 0 no 4. Direita, 121, décimo 9. Direita, décimo 9, habilitado. No 0, no 4. O 1964, boa tarde. Meia milha do externo, avistando, baixou e travou. O 1964, vento 200 graus, 109, no 0,04, pouso autorizado, pista 1-0. 2014, pode repetir o vento? 190 graus, 109. Ciência, 964. De alvo, reportará antes da GDR 4116. O trip 5626 para interceptar o Loki agora, curva à esquerda na proa 160, resposta estabilizada. Aquilo que a Vex já está livre do tráfego, está autorizada a proa da rotatória. positivo 1885, desça para 4000, ajuste 1004. O Netuno 99, condições da presente reassumir navegação na proa de Itape para interceptar a chegada Mari. Positivo, descida para 4000, Netuno 99, o ajuste 1004. O Gol 1164 inicia redução de velocidade para 230 nós. Agradece. É 3152000, autorizado sinal, reposto estabilizado. 562000 estabilizado, visa algum campo? Torre 1895, cheque o trem, bom pouso. Grato. Torre Salvador, 5626 da Trip, boa tarde. 5626 da Trip, continue a aproximação, aguarde, pista livre. Aguarda, 5626. Antes da Juliette, voto 4116. Iniciamento, complete à direita na proa 230, limite será magnética 1100 de Simbra. Magnética do marcador externo 1100. Caso necessite antes, o senhor curva para a duna. Liga direita 121, decimal 9. Direita 129, 9 é a parte. Obrigado, 3, 2, 3. 5626, cheque trem. Achou e travou. Vento 200 graus 099, pouso autorizado, pista 10. Pouso autorizado 5626, poderia confirmar o vento, senhor? 200 graus 109. 200 com... Obrigado. Então, número 8. Mike Charlie Alpha chama na papá. Tira o Juliette ao meu. Salvador, boa tarde, hoje é 63 e no 5. 63 e no 5, continua a aproximação, vai de pista livre. Reporta, modificado a sua frequência. Sou eu, Kilo Galaxiano, rotatória. Fazer um 737-800. Aguarde autorização, ingresso no 7. 7, boa pra... Sabe, até 3 mil pés, o ajuste no 0 no 4 permanece. Eco 219-5626. E Charlie Alpha autorizado, alinhar e manter pistão no 7. Salvador Batalha, está 3, 283, ponte de esperada 10, pronto. Está 3283, mantenha o ponto de espera. Mantenha, 3213. Charlie 6315, check trem. Passando travado, 315. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 200 graus, 099. Livre pouso no 9, 305. Golo 964 na escuta do solo? Na escuta, 964. Temos para cheque do equipamento, como recebe? 5/5. Ok, agradeço. Autoriza Netuno 99-2000, reposta estabilizar no lock. 3283, condições de decolar, fica autorizado pela torre? Sim. Após o pouso do Avianca, na curtíssima linha e mantém, pistão na zero. Após o pouso do Avianca, ele mantém a 10-3283. Controle, o que eu já passei agora, correu o trem na zero. 90 graus, ok? 1885, informa o tráfego que irá pousar antes do senhor, está agora a 12 milhas, correção, 5 milhas, 12 horas, é um 737-800. Foi Salvador, igual no 64, boa tarde. No 164, continue a aproximação com autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, no 164. Chanel 63, 15, no solo 12, livre à direita, 121, decimal 9. Direita 219, 13. Prossiga com Índia Novembro. Salvador, 6-5, lembrando. 6-5, seguir a alça, reposta do direto. 3-1, favor, completa final, cheque o tempo, torre, 18-9-5, bom pouso. Mantendo 2000, reposto estabilizado, Netuno 99. Pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 129. Livre pouso 90, igual 964. Você está aguardando instruções que não tem que ser. Torre Gon 885, estabilizada, X-ray, passou externo. Chega aproximação, aguarde autorização de pouso. Sente, aguardando, 1885. Fan 3283, decolado, azul 14, controle 129, decimal 45. Tá, paciente. Do nível 360 na saída árvore. Correndo no seu plano concentro, pelo relacionamento com o arco de uma realidade no corpo. 050, chegada a Mari. Tá, livrão. Solo 05 com solo 1219. 21. Gol 1885, check train, livre pouso, pista 10, vento 200 graus, 129. 7, baixou outra volta, livre pouso, gol 1885. 64, chega via. Alfa Juliette, porta 9. Alfa e Juliette pro portão 9, gol 1964. Netuno 99, estabilizado. Complete a final, cheque pré-pouso, torre 1895, bom pouso. Tabatango Mike Charlie Alpha, atento à esquerda turbulência do Boeing, pousando 1-0. O decolagem autorizado, pistão 1-7. Vento 200 graus, 109. Kilo, Quebec Serra, reporte final de 3 milhas da 17. Sou Salvador, destino 99, estabilizado. 99, fechando a aproximação, guarda 36 pouso. No 885, no solo 17, chame seu aluno 21-9. Continuar na aproximação. Boa, chega de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, voo no 85. Mike Charlie Alpha decolou às 1-8, controle 1-29-45. Confirme, 1-29-45? Afirmo, 1-29-45. Tração. O Quebec Sierra, novo 360, curva pela esquerda, reposta interceptando final. Tem condições, senhor, pela esquerda agora, tem virtude de pássaro, urubu. Gente, pela direita. 99, informa o tráfego à esquerda, aproximadamente 4 milhas, fazendo espera no setor noroeste do aeródromo, não interfere no eixo de aproximação. Pouso autorizado, pista 1 a 0, vento 200 graus, 08 mais. Vento 99, está autorizado o pouso, está ciente com o tráfego. Vento 90, pronto, corta. 300 milhas em qual radial? Rio Quebec Sierra informa o tráfego, helicóptero mantendo 500 pés, próximo à rotatória, reporte visual. Certo, tráfego porém não à vista, aquilo que eu posso criar. Zero secundário 1288, bom voo. Autorizado para a barra, decola da pista 17, finalmente 1000 pés no corredor axé, aguardando autorização do controle para acender a 085. Controle é 129.45 e acione, aguarde o transporte. A interceptando ao final da 17 é 4 milhas, o que ele pode ser? Kilo Quebec Sierra, ciente, autorizado o pouso, pista 1-7. Vento 200 graus, 099. Ciente, pouso 1-7, Kilo Quebec Sierra. Acione inicialmente 5100 e chame a torre quando pronto para o ingresso. Chame a torre no ponto de espera, ajuste 1014, bom voo. Recife, prepara PUC, agora e cota. 99 no solo 20, TV direita 121, decimal 9. Atenção, 899, parte militar. Sabe o backtrack, taxi via pitch, a resposta levando no hotel. Vem e mantenha a posição. Kilo Quebec Sierra, confirma o livre pouso, está para essa interseção para livrar a saída da aeronave que está saindo do pátio 5. 7, aqui no Patapsiá. Alé, daqui. Ativo autorizado, reposta estabilizada. De novembro, reposta no ideal. Eco de novembro, descida para 4000, ajuste no 0 no 4. Tango Eco Zulu novembro, autorizado, ingresso no 7, reposta pronto. Quebec Sierra no solo dos 3, livre esquerda, estaciona a parte 5, parte livre. Meia completa final, cheque o trem, torre 1895, bom pouso. Eco Zulu novembro, decola de imediato, 197, vento 200 graus, 109. Eco Índia novembro, completa esquerda na proa 230. Torre Salvador, Xené 6326, solta marca, baixar travado, solta. Xené 6326, continue a aproximação, com a autorização de pouso. Recife autorizado 350, decolada pista 10, saída pouca, transição Caju, segue via 258, controle 129.45, transporte 5474. Na 6320, informa o tráfego de colo da pista auxiliar, não interfere no eixo de aproximação. Teve pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 089. Verdade, pouso, na 6320. Quanto 9, né? 190 graus, 089. Obrigado, beleza. Zulu novembro, decolar 226, controle 129.45. 2945, Zulu Novembro, prossegue condições visuais no corredor Axé, reporte Fora da Barra. Eco Zulu Novembro, só confirmando se o nível é o 085 e prossegue para a barra, por tipo. Torre Salvador, hoje na M3, está os 2.000 acende a remeta em frente, suba para 2.000, confirma o motivo? Pode lá, só que está habilitado, né? 3, 6, controle, 1, 2, 9, 0, 1, 2, 9, 4, controle? Aguarde um instante, é com o Zulu Novembro. 6326, contato radar estabelecido, sobe para 2.000, guardando vetores para interceptar o LOC novamente. O 6326 agora completa esquerda na proa norte 360. Eco Índia Novembro, para estabilizar no LOC agora, complete esquerda na proa 150. Confirma aeronave ao Papá Romeu Sierra Zulu Alfa. Salvador, está passando da voa do Mike, informando o regresso, Vera Cruz, com coroa de Tarifa. Macio. Vem com a exame no corpo. Gente, aguarde um instante. Gente, Eco Índia Novembro, completa final. Cheque pré-pouso, Torre 1895, bom pouso. O César Alfa, acione 5432, e qual o nível que solicita? Gente, suba até o nível de voo 350, correção, suba em condições visuais até o nível de voo 135 e chame o Centro Recife na frequência 12685, caso contato negativo 12545, bom voo. 1852545. O 966, boa. Desça ao nível de voo 120, chegada Cari, pista 28 em uso. O Jané 6326 será redirecionado para pouso na pista 28 de Salvador. A pista acabou de mudar. 6326 completa agora a direita na proa 01, correção, 100. O 966 voa da El. Passo externo baixado, checado, Eco Índia Novembro. Eco Índia Novembro, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 099. Gente, pouso autorizado, Eco Índia Novembro. 756, copiado. Semana 42, é só lotada. na chuva do solo. Minha 326 completa direita 140. Queen de 90, após a remetida, curva esquerda ingressa na perna do vento da pista 1-0 e aguarda para gerar a base da F-17. Mete após o toque, arremete, curva esquerda, perna do vento da 1-0, aguardando para o pouso na 1-7, é Queen de 90. O novembro da presente, acione 5504, transponder do centro. Juliette Romeu. Tio, liga a frequência, bom pouso, Mike Juliette Romeu. Se tiver condições de reassumir a navegação na proa de usar interceptar o ILS, está autorizado. Um instante. Queen de novembro, Tocai remeteu aos 3-3, curva esquerda, reporta final na 7. O Rony aqui vai passar na final da 7, ok? Firmo. Passará na final da 7, o Queen de novembro. Novembro, encurte o tráfego na medida do possível para evitar a espera. Afirmativo, encurtará. Visão com capa, conversão com solo. Vai botar no box. Azul Direct Mike, controle 129 2.45.